Janaína, querida filha, Luísa Antônia, vim até aqui conduzido por amigos, muitos deles eu não conhecia, mas a sua avó, Brasilina, está me acompanhando. Compreendi o que me aconteceu. As preces de vocês me auxiliaram e me auxiliam. Fiquei um tanto assustado com tudo. De repente, aquela paralisia na ponta dos dedos, nas extremidades das mãos e a insensibilidade na sola dos pés, o que seria? Pensei que fosse AVC. Não imaginava que pudesse ser tão grave. Posso dizer que gradativamente fui deixando o corpo, dedos das mãos, as próprias mãos, os braços, o pescoço, dificuldade para engolir e para respirar. Preciso, no entanto, dizer, estou bem, agora estou bem. Deixei o corpo e continuei recebendo tratamento. Deste outro lado, recebi várias transfusões. E aos poucos recuperei os movimentos. A mamãe esteve comigo durante todo o meu tratamento. Temos hospitais aqui, além da morte do corpo, e médicos muito atualizados. Janaína, o meu carinho a você e ao Eudes. A minha saudade a todos, principalmente a sua mãe Rita. Eu não sabia que fosse alérgico à gema do ovo. Tinha receio da gripe e acabei por me ver noutra situação. Não acreditem que eu tenha desaparecido. O amor não desaparece. A morte é sempre sinônimo de mais vida. Morre a semente e nasce a árvore. Morre o barro e surge o vaso de porcelana. A minha bênção de pai a vocês e a todos os nossos. Deixo-lhes o meu carinho e a minha saudade. Sempre estaremos juntos. Com todo o meu coração, Luiz Antônio de Oliveira.